pela bala, pela infância bandida, pela fumaça, essa miséria de vida, pela cara, pelos absurdos, pelos perdidos no mundo, pela falta de tudo, pelas mazelas, pelo medo, pelo soco, pelo tapa, pelo sapo, pelo mundo.